honra bem louco, é esse mesmo, qual que é desse som aí, nego? Pode acreditar, essa é mais uma conexão dos loucos lá da Oeste. Meu mano, achei. Empina seu povo, não só no Oeste. Considere os mano que faz e a rima. Considere os mano que faz e corre atrás. Representa minha firma. Império ZO. Império ZO. Satisfação total. TBS, a quadrilha. Urra. Nem falo nada, só louco, então já sabe quem chega. TBS, a quadrilha que é mais. Império ZO, só preto que trica na tira. Uma parte de preto bom, rima bom, que vem da Oeste, favela. Eu sei quem é de Caracol, Jaguaré. Se meus manos estão de pé, fortalece a minha fé, neguinho. Eu vejo ali que a favela quer curtir o sorriso do neguinho, quando ouve o som do louco aqui. Me lembra infância, bem longe da ganância. Estudo faz criança, aumenta a esperança, meu. Já fui menino, também vi o extermínio de uma guarda, mano meu, que também já foi menino, velho. Miséria espanta, é o que é sonho de criança. A Barbie, a bola, o Atari perde a importância. Então me diz, o que sobra disso aqui? Se o governo quer a 100, se os moleque vira homem, oh, vai ter refém, uma parte de Superman. Vai ter 12, 16, uma parte morte, eu digo amém. É profecia, vejo isso todo dia. Foda que isso contamina a parte louca aqui da vila. Ó meu senhor, em Apocalipse citou várias coisas que estou vendo, resumindo, que traz a dor. Eu respeitei cada quebra e suas leis, dos lugares onde passei, cada um tinha uma história. De poucas glórias, do normal a mãe que chora. Tem fumaça a qualquer hora e uma parte louca meio puro. Vou prosseguir, o rap é missão pra mim. Eu não posso desistir, nem os loucos que estão por vir. Não só no Oeste, o dia a dia faz os testes. A favela reconhece o seu guerreiro. Tambor à frente. Como sim, vagabundo vai ter o fim. Se tá ligeiro então não vacila. Vai na fé, na certeza, vai lá. Vejo que vários manos desiste aí. É impossível, enfim, um bom lugar. Tá de pé então firmeza. Vai que vai, vai. Valeu o convite, na missão, na guerra, no puro apetite. Bem com bom, me ligou, trim, alô, alô. Vou pegar esse bonde pra subir o vapor. De caramba, de a pé, de low ride ou de pois é. Na picadilha ou nos trato, minha moral aqui faço. Aqui passo a passo, sem guela, sem rastro. Robocop tá na bota pra sentar o aço. Chamou na Tauro, chamou na Tauro. Gambé tirou a vida e ganha aplausos. Chamou na Tauro, chamou na Tauro. Ganhou medalha de mérito e a mãe chora alto. Eita lelê, vamos zoer. Pique nóia da entrada, pede pra morrer. Manda fumaça pro ar, pra ver um bicho pegar. Manda fumaça pro ar, pra vir Gambé te matar. Vai, vai e pum. Papai, infelizmente eu queria. De Caracas, City, Zona Oeste, Jaraguá. Isso tem que mudar, isso tem que mudar. Seja aqui, seja ali, do Apoque ao Chuí. Após a tempestade, o arco-íris vai abrir. Pedrinha, maçarico, xi, até esqueci. TBS é quadrilha, os negralha na missão. A hora que quiser, conte conosco, ladrão. Só a negralha, preto bom, preto bom. Só a negralha, preto bom, preto bom. Vagabundo vai ter o fim. Se tá ligeiro então não vacila. Vai na fé, na certeza, vai lá. Vejo que vários manos desiste aí. É impossível vir um bom lugar. Tá de pé então firmeza. Vai que vai, vai, vai. Diga aos moleque, não sou da Zona Oeste. Que pra sobreviver tem que ser meu diante aos testes. Encontrei no rap e a minha salvação. Recebi e vi o dom, desenvolvi meu e fiz o som. Fico feliz ao ver o Israel feliz. Seu pivete expôs, eu vi tudo isso é o lado bom daqui. Também rezei pelo preto e o Dinei. A Deinha eu quero bem, minha mãe Dona Maria. Eu sei, tudo guerreiro dos caretas maconheiros. Sou pessoa sem dinheiro, não herdeiro daquele jeito. Rezo a você no rolê de tudo treino. Usou metrô além, no salão e show em casa, amém. Não sou aqui, mas também Barueri. De Osasco, Itapevi, aos loucos de Jandira. Eu registrei, só o nome eu não lembrei. Vários loucos que trombei, desde o início em 93. Tem meu respeito, cada um na sua humildade. Já sabe, a favela faz parte dessa história. Vagabundo vai ter o fim. Se tá ligeiro, então não vacila. Vai na fé, na certeza, vai lá. Vejo que vários manos desiste aí. É impossível, enfim, um bom lugar. Tá de pé, então firmeza. Vai que vai, vai, vai, vai. Como sim, então não vacila. Vai na fé, na certeza, vai lá. Vejo que vários manos desiste aí. É impossível, enfim, um bom lugar. Tá de pé, então firmeza. Vai que vai, vai, vai, vai. Função, RHK. Fundão, Itapevi no Aueba. É muito louco aqui estar. Firmex, DBS, a quadrilha. Tamo junto na vida. Pode acreditar, vocês acabaram de ouvir aí DBS e a quadrilha. Participação especial Impérios GO e Função RHK. Você continua sintonizado por aí, porque na sequência tem muito mais. Muito mais.